Aí eu bebo pra esquecer ela. Se eu tô sofrendo é por causa dela. Já encontrei meu kit de solidão, Classinho 50 graus, cachaça com limão. Clezinho 50 graus. Qualquer dia desses, meu vizinho vai me matar. Um tal de um devinho pra lá, um Luanzinho e um pra cá. Não tem mais jeito agora, é pra sofrer de vez. Tocou Clezinho 50 graus, aí não aguentei. Pra completar, arranhou na faixa 3 e só toca aquele modão que faz lembrar a boca que eu beijava, que faz lembrar o chifre que eu tomava. Vê se não troca mais esse CD, bota Classinho que dá vontade de beber. Aí eu bebo pra esquecer ela. Se eu tô sofrendo é por causa dela. Já encontrei meu kit de solidão, Classinho 50 graus, cachaça com limão. Pra lá, um Luanzinho e um pra cá. Não tem mais jeito agora, é pra sofrer de vez. Tocou Classinho 50 graus, aí não aguentei. Pra completar, arranhou na faixa 3 e só toca aquele modão que faz lembrar a boca que eu beijava, que faz lembrar o chifre que eu tomava. Vê se não troca mais esse CD, bota Classinho que dá vontade de beber. Aí eu bebo pra esquecer ela. Se eu tô sofrendo é por causa dela. Já encontrei meu kit de solidão, Classinho 50 graus, cachaça com limão. Aí eu bebo pra esquecer ela. Se eu tô sofrendo é por causa dela. Já encontrei meu kit de solidão, Classinho 50 graus, cachaça com limão.